eu fiquei tanto tempo sem você? Me diz, um dia foi muito pra mim, dois eu já não consegui. Como é que eu tive coragem de abrir a boca e dizer que eu tava feliz? Se eu dependo disso aqui, tá colado debaixo do seu nariz. Bebe pra te encarar, bebe pra suportar, vê você me ignorar, perdoa quem te ama. meuscds.com. Bebe pra te encarar, bebe pra suportar, pra você me ignorar, perdoa quem te ama, que não sabe dividir contra a mulher.